Cadê meu filho, meu? Filho! Sai, caralho! Me larga, meu! Me solta! Me solta, meu! Sai fora, meu! Sai! Me larga, meu! Filho! Deixa eu pegar meu filho! Me larga! Me larga, meu! A criança que aparece nas imagens tem 6 anos e ontem recebeu a notícia que tinha que voltar pra guarda do pai. Na ausência do amor, o meu desprezo é como um tiro a quem só vacilou, nos afastou ao invés de incentivo. Pensei sobre toda a verdade, engolindo seco cada ofensa. Soluções pras causas perdidas é dar as costas e manter a esperança. Meu filho, entenda que é difícil, tanto pra mim como é pra você. Mas eu não posso seguir numa guerra lutando com quem nunca vai entender que um homem tem que seguir na vida, tomar decisões ao entender que nem tudo são flores. Os sonhos perfeitos são só ilusões. Poder sobre teu sorriso, sobre meu destino, foi Deus que criou. Não vou me render a serpente ferida que atira e machuca falando de amor. A vida tem que seguir, meu filho, eu te amo e sei que errei. Mas maturidade só mesmo com o tempo e pela saudade eu também chorei. Eu não posso voltar pro passado, mas tá presente nesse teu futuro. Entenda que nunca fui perfeito e tampouco você é o melhor pai do mundo. Eu sei que eu te machuquei, apostei na distância, saída pra tudo. E se teu desprezo um dia for meu preço, eu pago essa porra, mas fiz o que pude. Na ausência do amor, o meu desprezo foi como um tiro. Foi na ausência do amor, sei que machuquei teu sorriso. Foi na ausência do amor que fiz meu filho chorar. Na ausência do amor, foi na ausência do amor. O meu desprezo foi como um tiro. Na ausência do amor, sei que machuquei teu sorriso. Na ausência do amor que fiz meu filho chorar. Foi na ausência do amor. No despertar da rejeição, já tava com 15, eu sei como dói. O patinho feio, criado pro cisne, mas Deus tinha um plano e me trouxe um herói. Um japonês, uma italiana, com os olhos verdes me fez entender que pai é o que triste, eu não te criei, eu te peço perdão, o que eu posso fazer? Me desculpa, tenho que seguir, mas não algemado aquela lembrança. Quando egoísta do ego maternal, escondia você quando era criança. E o despertar da sua rejeição é só a versão de um erro parcial. Não existe culpado nem inocente, só ausência do amor entre outro casal. Queria te ver, tomei um tapa, dei a cabeçada, o sangue escorreu. E o que me arrependo foi te ver chorando sem entender o que aconteceu. Cansei de brigar, cansei de gritar, bater um minuto junto com você. Até o sistema conspira contra mesmo pai amando, ninguém quer saber. Porra, será que toda mão que falta dinheiro eu viro vilão? 18 anos pagando um carnê da felicidade pra libertação. Meu filho, sei que machuquei, apostei na distância, saída pra tudo. E se teu desprezo um dia for meu preço, eu pago essa porra, mas fiz o que pude. Na ausência do amor, o meu desprezo foi como um tiro. Foi na ausência do amor, sei que machuquei teu sorriso. Foi na ausência do amor, que fiz meu filho chorar. Na ausência do amor, foi na ausência do amor, o meu desprezo foi como um tiro. Na ausência do amor, sei que machuquei teu sorriso. Na ausência do amor, que fiz meu filho chorar. Foi na ausência do amor. Enquanto isso a serpente conspira, me liga e me tira, mandando mensagem, fazendo fake, achar que me fode, postar no meu face que eu sou covarde. Aqui eu convoco, você que é pai, você que é mãe, que ama os seus filhos, escuta esse som, indique pra alguém, pra que não haja mais causas perdidas. Essa é minha vida, é depoimento e não me arrependo de um dia vivido. Sei que eu penso, e quanto homem, quanto foi difícil. Sei que ser meu filho, enterrar o passado, plantar uma semente, pra que outra rosa nascesse mais linda, que nossa história fique de exemplo pras vagabunda que brinca com a vida, que afasta do filho o pai por dinheiro, que só pode ser pai quando ele pagar. Antes ter pai que chute uma bola do que ter dinheiro sem amor pra dar. Então corre pro fórum e sai o teatro, monta teu circo, comove o doutor, que daqui a pouco o pai da criança também vai ter direito a depor. Abandono afetivo, carência afetiva, Maria da Penha, alienação parental. Me chamar de bandido, que eu sou usuário, sua derrotada, cara de pau. Então fica em choque que eu me afastei, mas não acabou, eu vou voltar. O nome de Deus na sua boca é em vão. Você pode depor, mas não é ocular.